a terra se prepara. Se ligue nas ideias, não são ideias pesadas, mas sim ideias mentalizadas. Porque o nosso povo precisa ouvir alternativas certas e não alternativas erradas. Viemos para somar, e do afirmar para ficar. Sou o predador agressor, e com camelo, tombo galo, limpo ao corte de The Wallace, que juntos formamos um grupo diferenciado, com ideias positivas que quando sentamos em nosso laboratório, sai cada puta som que nem a gente mesmo acredita. Vocês sabem o que isso significa? Ha, não sabem, pois eu digo, são cinco cabeças que pensam num só objetivo, de fazer o melhor, um som de qualidade, que qualquer um se identifica. Não chegamos aqui para ser apenas mais um grupo de rap. Para chegar onde chegamos, a estrada foi longa, já passamos por traições, vergonhas, carões, mas aí, de passo a passo estamos conquistando nosso objetivo. Prestem atenção em nosso repertório, porque depois de assimilar, vocês não serão mais os mesmos. Isso eu afirmo.